Área 2230, solo 42, ao liberar via ECO, solo no 21, décima 1. Posso liberar no 21. Vitor Charlie, hotel, decolar 242, controle 1 no 20, décima 8, bom voo. Controle 208, Vitor Charlie, hotel. Gillette, hotel, Romeo, reporta quando visual com a pista no 0, a última aeronave avistou a partir de 700 pés, o ajuste no 0 no 4, pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Os 2230. Dono 864, sobe Recife no 25.45, alterna no 26.85. 2545, 2085, 1864, obrigado. Controle, boa tarde, Vitor Charlie Hotel, decolou, passa 2000 pés e sai da água. Vitor Charlie Hotel, contato radar, submantém o nível no 00 sem restrições, confirme a proa ideal para destino. Subindo a 100 sem restrições, a proa ideal para destino é a 265, Vitor Charlie Hotel. Gente, vou direto destino, o Vitor Charlie Hotel. Direto destino, Vitor Charlie Hotel. Papapá, Juliette, até o Romeu, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 5 nós. Grato, Romeu. O 2067, visual com cirros na curta final no zero. Visual, o 2067. Gente, após o pouso do mesmo anime, mantém pistão no zero, gol 2067. Após o pouso na curta final, olha, mantém no zero, gol 2067. Salvador, boa tarde. Rocha Né, 6213, autorização Galeão, formação 1. 6213, boa tarde, Galeão autorizado, nível 360, decolagem no zero, curva à direita, perfil de saída da El, Leda, após ZCT Irume, apoio November 857, Aerovia, após conforme a rota. 5421 no transponder no 2080, controles. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista no zero, com voo à direita, no perfil da saída da El, Leda, pós direto Irume. O aerovia para November 857, após conforme a rota. 5421 no transponder e o controle 1208, Chané 6213. Chaname 2-1-3, protegimento correto, reporta pronto, pushback, acionamento, porta 1-1. Reporta. Delta, e ao liberar solo no 2-1, décima 1, confirma o pátio do destino? Mabata. Gente, Mabata. Solo no 2-1, décima 1, Mabata. 2-1-1, prato. Solo, papapá, Juliette, tá rodando? Juliette, até o meu. Boa tarde. Táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, tudo da Juliette, chama o meu. 067, decolar 248, controle em 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, é. 7, contorno o pátio, Lima, Mike, na Quebec chama 1895. Contorno, Lima, Mike, na Quebec 1895, na Quebec. Você tem conhecimento sobre o aeródromo? Ah, sim, irmão. Ok, sim. Salvador, uma boa, 4089, com a informação e autorização, Vitória. Boa tarde, do 4089, autorizado Vitória, nível 340, decola 1-0, curva direita, vai ao Leda Bideve saída, pêndulo 44, aerovia. 5470, no transponder, 120, decimal 80, controle. Autorizado Vitória, 340, rota conforme, decola, dono 0, curva direita, transponder 5470, controle 12080, confirma a saída, por gentileza. Dael, após voa Leda, após Leda, Bidev. De baixo no momento. Azul 4089. Chama pronto, portão 2. Maravilha, obrigado. Via pistão no 7, até a bata na me escuta. Obrigado, até a bata na me escuta. Dirigiu nível 085, vai condições visuais pela tua modificação, solicito manter o mesmo como nível final. Tá bom, direto de GQ, chamado de pouso no meu no 3, Vitor Tchau Hotel. Vai questionar meu portão 6. Autorizado, eu chamo a minha 254, chamo o táxi. Autorizado, chamo lá. Voo 2067, solicita pro de Motiva. Aguarde, 2067. Guarda. É que Juliette Romeu, confirme POB 01? POB 3, não, POB 1, Mark Juliette Romeu. Patango Romeo, right copy? Right copy. Clear de Serra Delta Charlie Oscar, flight level 400, takeoff runway 17, after takeoff right turning. Departure is Dael and Leda, then Motiva. The first airway is upper 010, then cordial flight then road. Call code is 5413, departure control 120, decimal 80. Okay, we are clear, flight level 400 to Sorocaba, takeoff runway 17, right turn after takeoff, dial departure, Leda and then Motiva, first airway upper 010 and 4. Papá Tango Romeo, Redback Squawk, cola de Startup and Push, Startup and Taxi. Ok, we'll call for Startup, let's go. Olá, Paulo, Sonar 62, chama 3, Redback, chamamento no 11. Prezado, Sonar 213, chama Taxi. Chama na produção. Para o táxi Oxenê 6254 POB é de 92, a nossa autonomia 3 horas e 45 minutos, alternando o aeroporto de Guarulhos. Táxi Apache Índia, ponto de farol na noite de 95, ajuste na 0 no 4. Ponto 95 no ponto de espera, 10 no 4 no ajuste na 60, 62, 54, 1, bota lá. Good, call tower frequency 118.95 for start your taxi. Mike, filiado com meu. Confirme, Netuno 05? Taxi 6213 no Chanel 126, agora autonomia de 4 horas alternando barulho. Chanel 6213, táxi autorizado via Pat India, ponto de espera 1 no 8 decimal 95, o ajuste no 0 no 4. Pat India 295, ponto de espera, obrigado, Renato. Certo? Go! Delta, abraço. Quem? Delta. Ô Roninho, abração. Salvador, boa tarde, Xené 6254, ponto de espera da 1-0, pronto para decolar. Xené 6254, boa tarde, autorizado a linhagem de decolagem, estão no 0, vento 1-0-0 graus, 5-9. Livre decolagem, capítulo 1-0, Xené 6254. 4. Logo no 867, atualização Brasília. Gente, dá informação ativa, no gate 07. Gente, portão 7, separe subida Arbon, 1 minuto cópia. No, 867, já aprovado 360. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, taxi approved, report taxi Papa 20 Romeo 17. Here's the taxi report, taxi Papa, and we need to change the runway for takeoff. We request runway 10. Bottle runway 10, after takeoff, turn the right dial, lead the motra. If the part is dial, lead and motra position. Take off, right turn, dial, lead, and watch. Romeo will call on Papa Romeo. Oxanem 254, decolado aos 1600, controle 120.8, bom voo. 308, obrigado, bom trabalho. Oxanem 6213, passo para a próxima. Oxanem 6213, ali mantém pistona zero. Ali mantém 6213. Radar se mantém ao nível 360 via saída dela. 360 via Jadael, Xené 6254. Field cross runway 17, taxi via Quebec, Mike, taxiway Lima. Taxiway Lima, contact ground 121.1. Papatango Vitor Charlie Hotel, mantenha o nível 085 para serviço de informação de voos e alerta, chame Recife 128.8, alterno na 35.3. 128.353, Vitor Charlie Hotel. Brasília, no 360, decola bicho no zero, primeira curva à direita, perfil da subida Arbo Elefa, rota UPS 117. Transponder 5472, controle 120.8. 360 autorizado para Brasília, na saída Arbo Elefa, decolagem da 10 curva à direita, Pesolo 17 aerovia. 5472 aciona e 1208 controle. O voo no 867. Correto, portão 7, quando pronto, deixa eu acionar. Maravilhoso. Desce para 4.000 pés, QNH 1904. Descida a volta em 4 mil pés, comprei 14, vou 1,80. Xané 6213, por solicitação do controle, irá aguardar um minuto para decolar. Xané me escuta aguardando. Estou aguardando, né, 21. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, taxiway Lima to continue taxi. Enter apron 1, after go to the taxiway India until the road point, runway 10, there call tower Again, frequency 118.95, Canadian 0014. Taxi April 1, taxi Johan, Holy Point Runway 10, call again tower 118.95. Taxi Azul 40089, temos 87 a bordo, 340 autonomia, nossa alternativa é Porto Seguro. Sim, direita Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1 na 895, 1014, bom voo azul. De 14, direita na Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Paulo Salvador, boa noite, 67, pushback acionamento, gate 07. Na 867, tráfego a cauda do pequeno porto, cruzando a porta livre, chama o táxi. Bem, após o tráfego a retaguarda, está autorizado, chamando para o táxi, 1867. Entrando com 255, solicita uma CIA para o 200 para evitar a formação. Primeira nave. Gol 1255. Ciente, livre desvios, após desvios, voe pelo. 255, primeiro. Salvador, Azul 4089, tá? A próxima ponte está pronta. Azul 4089, Aninho mantém pistão a zero. Aninho mantém pistão a zero, 4089. O Xané 62113, decolado a 04, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa. Xené 62103, bom dia, boa tarde. Xené 62103, bom dia, boa tarde. Contato radar, submantenha o nível 360 via saída da EL. Sessão 360 na saída da EL 6203. Xané 6203, voe direto à posição líder. Leda, 6203. Do 4089, decolagem autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 69. Céu do 4089. Paulo Salvador, 1867, pronto para o táxi. 140 pessoas a bordo, 3 horas e 20 autonomia, alternativa Campinas. Vamos lá, 140, 2h20, Campinas? É, 3h20 só, 3h20 a autonomia e Campinas. Copiado. Táxi aprovado até o ponto de espera do 10, via Taxi Índia, lá no ponto de espera com a torre, no 8.95, ajustado em 14, bom voo. Táxi aprovado, via Índia, ponto de espera 8.95, 8.67, um bom dia. Mente. No 255, confirme mais quantas milhas nesta proa? Retornando agora a proa de pelo, voo 255. 089, decolada 08, controle 120, 8, bom voo. 208. Ok, descendo e mantendo 3 mil pés, considerar a altitude de toque, inscrição. Azul 4089, contato radar, prossiga conforme autorizado, CBI mantenha o nível 340. 340-4089, pode voar direto da EL? Autorizado. Da EL 4089. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2771, mantém 150, passou Coral. Azul 2771, sem identificação. Ficou Azul 2771. Papapá, Mike Juliette Romeu, confirme posição. Azul 2771 está em contato radar, agora 49 milhas do oeste de Salvador. Foi para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, QNH 1-0-4. Chame quando pronto para a descida. Está pronto agora para a descida, o 2771 na proa de Mari. Gente, 2771, desça e mantenha o nível 050, o altímetro na 0-4. 1014-050, pode ser? 050, autorizado. Gol 255, desvio, proa 225, por favor. É 255 dos desvios, confirma por quantas milhas? 10 milhas. Gente, na 255, após desvios, Voidona, vista para 2000, reporta estabilizado na final do ILS X-Ray, vista na Zan. Passará estabilizado, gol 255. Salvador, 867, ponte espera, pronto. Bom, 867, após rolagem do Learjet, a linha mantém pistola zero. Rolagem do Learjet, a linha mantém no 0, 867. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, cleared for takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 6 knots. Paulo Salvador, muito boa tarde, Otan 3805, centro da Whisky, autorização para São Paulo, Guarulhos. 340 já aprovado, 3805, tá pronto, cópia? Pronto para cópia. Guarulhos, 340, decola pistão 0, primeira curva à direita. Barrafilha, subida da El Leda, Motiva. A rota é Opzulu 10, Piraí, Ampazi, Opzulu 44, Pagog, após, conforme plano. 5506, código transponder, controle APL 120.8. Autorizado então, nível 340 para São Paulo, Guarulhos, decola da 10, curva direita após, saída da EL, Leda, Motiva. Rota Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, Pagog, direto destino 5506. 1208 é o controle, da 3805. Porta 9, já quando pronto, pressionar. Chama na TAM 3805. Para a cobertura PROA de Luna, com 2501. Gente. O 1867, decolagem autorizada. Pistão no 0, vento 120 graus, 5 nós. Retrasada, decolagem, pistão no 0. 1867. 255, informo o tráfego próximo, nas proximidades de Duna, um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. 255, Azul 4089, chame Centro Recife no 25.1, alterna no 33.25. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Aumente. Produção nova, autorizado, 3805, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3805. Azul 2771, reduza para 200 nós. 2909, Azul 2771. Salvador, boa tarde. Eu chamei a 6141, cruzando 270 para 160, sua formação IC. Chamei a 6141, acione identificação, chegada bom se autorizada, desça para 4000 pés, QNH 10 no 4. 4000 com 1014, pode voar na Goinha? Quer chegar da 6141 na guarda? Aguarda. Controle de Salvador, muito bom dia, voo no 867. Voo no 867, contato radar, se mantém o nível 360 via saída Arbor. Ok, via Arbor 360, voo 1867. No 41 da Chanel, foi a Lagoinha. Lagoinha. Atinge, mantém 3000, Netuno 05, na proa de Dona. Netuno 05, desce para 2000, autorizado a final do procedimento LSX-Race, Netuno 0, chama estabilizado. Mantenha, se possível, a velocidade indicada até a próxima marcador externo para sequenciamento. Afirmativo descendo para 2000, o Neton, autorizado o procedimento. Zona 255 estabilizado. Zona 255, marcador externo agora completa final do procedimento, chame a torre no 8.95. 1895, boa tarde. Boa. Reduz 2771, reduz a 1809, desça para 3000, vai. Desce para 3000, reduzindo para 1.80, azul 2771. Afirmo, 255, baixar, travado, passagem externa. Gente, continua a aproximação, recorda quando visual, o ajuste no 0 no 4, pista molhada, chuva leve sobre o campo. 255. Mike Juliette Romeu, confirme posição. Papapá, Mike Juliette Romeu, confirme posição. Bem, Netuno 05, informa o tráfego, um helicóptero próximo à Duna, mantendo 510, Robson 44, não irá interferir nessa aproximação. 7, Netuno 05. Controle Salvador, 3144, passando 70 para 250, informação WIC. São 3144, acione identificação, chegada à área autorizada, desça via para o nível 050, altímetro no 04. 050, 1094, 3144, descendo via Mari. Avistando o voo 255, a 500 pés. Bono 255, ponto autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 5 nós. 255. Ignition, and call receive 125, decimal 45, correction, 125, decimal 1, if unable 133.25. Fly flight level 400, fly direct to Pubav and call 1251 or 133.25. Tango Romeo. Papa Tango Romeo, fly direct to Dadina position. Delta Alpha Delta November Alpha. Dadina, ok. Fly direct to Dadina, Papa Tango Romeo. Messuno 05, confirma estabilizado. Afirmativo, estabilizado logo. Completa final, chame a torre, 98, decimal 95. 98, decimal 95, obrigado. Azul 2771, informa que o tráfego anteriormente informado está agora nessa posição de 1 hora 9 milhas e meia, com 140 nós de ground speed em redução. Deixa para 2.2771, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray Pistona 0, chame estabilizado. Autorizado, descida para 2.000, vai chamar estabilizado o final do ILS X-Ray 2771. 255 no solo 19, liberando via Fox, solo no 21, décima 1. Fox 21, 1, no 255. Descida para tomar a proa aqui. 270, basicamente Elefa, tem informações? O Elefa, 1867. Que Elefa, grato, 1867. Azul 2771, tem condições de redução para 1709? Afirma, já está, já. Gente. Ataque, você está 3805, 126 a bordo, 4 horas ao pé no galeão. Passa autorizada da ponta de espera via Patrinha, ponta de espera no noite decimal 95, ajuste no 0, no 4. Bom voo, 3805. Turitaxi via Patrinha, no ponto de espera 295, 1014, ajuste, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Boa. Solo Salvador, bateria 2230. 2230, mantém a escuta e guarda como? Você escuta. Canem 141, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo 250. Torre ao Netuno 05 da Visual. 500 pega. 05, mantém a aproximação. Já está visual com campo? Afirmativo, visual com campo. Livre pouso, vento no 20 graus, 06 nós. Netuno. Confirma estabilizado. Agora estabilizado, 2771. Sente completo o final do procedimento, chame a torre no 8 decimal 95. 1895, boa. Boa. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 2771. Azul 2771, mantém a aproximação, reparte visual com campo, chuva leve a moderada, pista molhada. 2771. Salvador, vai ser a minha 3005, acione identificação, chegada à mão autorizada. Deixa para o nível 050, altímetro no 04. Compatibilizar, senhora, estou visual com a Follow-me. Está visual com Follow-me? Afirmativo. Estou estacionando a frequência livre. Obrigado. Correção 3805, boa tarde, quanto espera a pista no zero, pronto para decolar. Deixa para 2209, daqui com o número 2 da aproximação. 2-0, meu no patrona. Então, 3144, após o TAP, desce para 2010, QNH1-04, autorizado a sinal do procedimento ILS X-0, chama estabilizado. Após o TAP, 2000-04, autorizado o X-ray, repórter estabilizado. Então, 3144. Arco Salvador, azul 2790. Do 2790, autorizado Leo Sois, nível 180. Decolagem no zero, curva esquerda, perfil de saída Momo Fatap, após conforme a rota 5524, no ajuste, no transponder, 12080, controle. Autorizado nível 180, decolando no zero, perfil na curva esquerda, perfil da árvore, tensão Vatap, 5524, transponder, 1208, controle, azul 2790. Confirmando o perfil de saída Momo, após o VATAP, com curva esquerda. Desculpa, é Momo VATAP, 2790. Chama pronto, parte 3. Para 2790. Estou azul 2771, baixa travão. 2771 no livre pouso, vento no 30 graus 069. Livre pouso está nos mínimos, ok? Gente. Então 3805, completamente pronto, pista 1-0, ponto zero. Então 3805, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, então 3805. 2771 da Azul, sala 26, sala 1, 21, décima 1. Audi Ra 211. Sinal 1409, reduza para 200 nós. Reduzindo 0, sinal 1409. Olá, azul 2771, livrou. Azul 2771, boa tarde, táxi autorizado. Via Alfa Kilo, até o parte 3, tenta sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 2771. A linha pronta para decolagem, então 3805. Então 3805, livre decolagem, vento 140 graus, 069. Livre decolagem, então 3805. 2805, decola os 28, controle 120, décima 8. Bom dia, uma boa tarde. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805, decolado na sua escuta, passando 2000. 3805, contato radar, prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, TAM 3805. Você não é meu, não falta no QRPN, você pode receber 2000? É 141, após selo, desça para 2000, número 2, aguardando autorização para o ILS. Recebo então que mantém a restrição de 4000 em dia, você não é minha... 141, está apenas após para 2000. Afirmativa, após selo, descer para 2000. Estabilizado, INS Action, ITAN 3144. 3144, completa final, chame a sua, 98, decimal 95. 1185, ITAN 3144. Sanem 941, desce para 2010, altímetro na 0 no 3, autorizado a final do procedimento de ILS X-Ray, estou no 0 e sendo estabilizado. Autorizado o final ILS X-Ray da pista no 0, formada estabilizada, descendo para 2014 na Sanem com 1013. Sanem 941, apenas para informação, um helicóptero nessa posição de 11 horas, é um Robson 44, mantendo 510, não irá interferir nessa aproximação. 2141. Na sua escuta. Autorizado conquista, nível 180. Decolagem 1-0, curva à direita, perfil de saída Arbó. Elefa, após Elefa, prossegue conforme a rota, 5530, 120, décima 8. Os desvios vão além da 3805. Chuva já diminuiu um pouco, está mais parcialmente na final. Reporte a distância. Reportar a distância, tá 3144. De graus em redução. Reduzindo, meu alma, 4 anos. Tá. Tá de baixo, mais para o Maduro, vai manter a região da Ribeira, o Mike, que deve comer o alma, 70 aí. Confirme para controle, Mike Juliette com eu. Cidade baixa ainda, região da Ribeira, mais próxima à Duna, Mike Juliette com eu. Quem? Da CGL, Mike Juliette com eu. Obrigado, PLS 10, Sanem 63, 6141. 941 Z Chané, completa final do procedimento, chame a torre 98, decimal 95. 295, obrigado. Chané 6305, após toque, desça para 2000 pés, altímetro na 0.03, autorizado a final do procedimento de ILS X-Ray, pista na 0, sendo estabilizado. Fique em chamar estabilizado, Chané 6315, descendo para 2000. Tem 3144 livre pouso, vento 1-0 graus, 08 nós. Pouso autorizado no 0, tá 3144. 3805, após desvios, voa idade, né? Após desvios, voa idade, meu, 3805. Corre Salvador, muito bom. Dia Chanel 6141, estabilizado de LS da 10. O Chanel 6141, mantém a aproximação sobre o campo agora. Chuva leve, chuva maior, mais na intensidade na final. Último tráfego avistou aproximadamente 300 pés. Precisa dar uma olhada, reparte visual. O Chanel 6141. Positivo, guardando, 6141. 3144, solo 33, solo 121, décima 1. 1211, tá? 3144. Ad. submantenha o nível 340, chame Recife no 25.1, alterna no 33.25. 25.1, 33.25, 3805, boa. Boa. Curva direita, Árvore Elefa, após conforme a rota do plano, 5510, no transponder no 2080, controle. Monitorando. Está ali pressionar para o táxi 2895, ajuste no 0 na 3, agora, por favor. Paulo, Salvador, TAN 3144, táxi Alfa. TAN 3144, táxi via Alfa Juliette, portão 9. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9, TAN 3144. Estou a 480 pés, destinado 6141. Quer dar 6141, livre pouso, vento 1 a 00 graus, 08 nós. Livre pouso. Né, 6141, solo 3 meia, solo 1 ou 2, 1 ou decimal 1? Solo, Salvador, muito bom dia, Sané 6141, de Bruno Cisco. Boa tarde, Sané 6141. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4. Obrigado. Solo, passarei 2230, posição 1-2 para funcionamento. Passarei 2230, coordenando a equipe de solo, estou com o R2-0 ingressando agora, vai parquear no portão 9, assim que o mesmo finalizar, está autorizado, iniciando remota 2. Após o R2 inicial 2230. Solo Salvador, o azul 2790, parte 3, puxa o acionamento. Autorizado, azul 2790, chama táxi. Porta azul. Final, ele é 73. Completa final, seria surgindo no 8.95. 18.95, graças, bom trabalho. Também. Papapá, Mike Juliette Romeu, confirme posição. Gente, eu não recebo seu modo alfa e o modo charme. 315, passo externo, baixar de trabalho. Janeve 315, mantém aproximação, reparte visual com o campo. Sobre o campo agora não chove, pista ainda molhada. E o teto estimado em 500 pés, reparte visual. Ok, Flamara, avistando 6315. Já avistando? Ainda não, eu estou avistando, 6315. Gente. Autorizado. Táxi, chame no ponto de espera. Alô 2230 para o táxi, 47 no PAB, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Faz 230, táxi autorizado via pátio e Índia, ponto de espera 1-9-3-9-5, ajuste no 0-1-3. Pátio e Índia, ponto de espera 295, 1013, no ajuste 2230. Zona 5. Via 315, livre pouso, vento 100 graus, 08 nós. Você que sente livre pouso, pista 10. Solo Salvador, azul 2790, para o táxi POP de 43, 4 horas, Aracaju. Taxi autorizado via parte Índia, ponto de espera 1-9-3-9-5, com ajuste no 0-1-3, número 2 no ponto de espera. 0-1-3, ciente, número de decolagem, parte 3, ponto de espera 108-9-5, azul 2-7-9-0. BR-6315, solo 41, solo 1, 2, 1, décimo 1, livrando direito. 1, bravo, contrabando. Salvador, boa tarde, 2, 2, 3, 0, passaredo, ponto, espera da 10. Passaredo 2, 2, 3, 0. A linha e decola da 1, 0, vento 1, 0, 0, grau, 0, 8, 9. A linha decola da 10, 2, 2, 3, 0.